prazer e brincou. A noite cai, a água doce vira ouro, que forjou uma corrente que carrego no pescoço. No meu pulso amarrei uma fita feita de couro, nas orelhas um par de argola, no peito um nome de moço. Me deixa, meu tatu não é de vidro, é de zinco. Me deixa colar anel, pulseira e brinco. Me deixa que eu pego o trem, é 10 pra 5. Me deixa colar anel, pulseira e brinco. Depois das 5, vou me arrumar. Quando se vai no mar, se vai sem trinco. Vou estrear a beca nova, vou no vinco. De branco solar que atravessa o vidro, esquenta o zinco. Eu vou descer com o rio pro mar. Depois das 5, vou me arrumar. Quando se vai no mar, se vai sem trinco. Vou estrear a beca nova, vou no vinco. De branco solar que atravessa o vidro, esquenta o zinco. Me deixa, meu tatu não é de vidro, é de zinco. Me deixa colar anel, pulseira e brinco. Me deixa que eu pego o trem, é 10 pra 5. Me deixa colar.